começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Bom dia, Marco Antônio, tudo bem? Aqui tá tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo jóia, querido? Aqui tá tudo bem, aí também tá tudo ótimo, você já coloca o nosso convidado no ar para que eu possa tocar a primeira música dele. Se não for a música, começa então, Cavalheiros pra Frente, então, por favor, coloca o trechinho da música, por daí eu apresento. Um trechinho, cacete. Essa aqui a gente não toca, tá, que é trechinho, vamos lá. Então, vamos lá. Chega a doer, Marco Antônio. Essa canção é uma maravilha. Vou falar então do nosso convidado. Ele nasceu em Horqueta, no Paraguai, pertinho de Ponta Porã, no nosso Mato Grosso do Sul. O nome dele de batismo, Juan Zenon Rolón. Juancito. No Brasil ainda jovem. Hã? Perdão? Juancito. É, e isso, ele se lançou primeiro como Juancito, na década de 60, logo depois o Carlos Imperial, farejando aquele grande talento, mudou o nome dele para Fábio. Ele celebrou, não faz muito tempo, 50 anos do primeiro sucesso dele, né, parceiraço de Tim Maia, tem no repertório canções de Ye Ye Ye, pop românticas, disco, soul music. Ele se consagrou no Brasil pelo mega hit Stella, que a gente ouviu agora, essa maravilha. Emocionou muita gente com o Velho Camarada, fez muitos viajarem com Lindo Sonho Delirante, né? Lindo Sonho Delirante, LSD. Tá. O Fábio tem composições gravadas por vários artistas, por exemplo, Vanusa, Vanderleia, Vanderlei Cardoso, Sandra de Sá e vários outros. E no recente filme realizado sobre a vida do Tim Maia, o Cauã Raymond narra a história interpretando o Fábio, né? Ou seja, daí vocês têm uma ideia de como, pelo menos, a cultura pop vê a importância do Fábio na vida do Tim Maia e vice-versa. A gente vai parar aqui de embromar e dar as boas-vindas ao Fábio, também chamado de Fábio Stella. Tudo bem, Fábio? Boa noite! Boa noite, tudo bem? Eu vi aqui emocionado a minha gravação, ainda com sotaque, naquele final dos anos 69, que ainda não tinha coronavírus, então o país ainda estava em evolução, né? Sim, sim, querido. Muito bom falar com vocês. Não, uma honra falar contigo, tá? A gente tá super empolgado. O João tá meio que pulando na cadeira, apesar de eu estar em Porto Alegre, ele tá. Aí a gente consegue ouvir, o João já tava. Não, vamos logo de uma vez, que o João não quer perder tempo, não queria perder tempo contigo. Até não, esse amigo já entrevistou, já conversou, não entrevistou, ele já faz parte da Showtime há muitos anos. Sim, é uma honra. Ele já é sócio da Showtime há muitos anos. Sim, sim, é uma honra poder falar com ele aqui no programa Marco de hoje, contigo, né, Fábio? Eu queria, assim, já que começasse já até falando assim, do lance do sotaque, né? Nessa gravação original, a gente saca bastante sotaque. Então, eu queria saber, assim, afinal, com que idade que se radicou no Brasil? Tipo, 15, 14? Como é que foi? Olha só, eu vim com... Eu vim pro Brasil já em definitivo... Em 1963, eu desembarquei no aeroporto de Congonhas. Uhum. Congonhas, vindo do Paraguai. A princípio, para estudar em São Paulo, no Colégio Claretiano, onde acabei estudando um ano. Mas o meu foco já era a música, entendeu? Sim. Como acabou acontecendo, né? Fiquei um ano no Colégio Claretiano, depois acabei, através de um amigo... colega chamado Franquito, fui levar pelas mãos dele à Rádio Record, uhum. onde eu fiz um teste no programa chamado Alegria dos Bairros. Uhum. E aí acabei, junto comigo estava um branquinho bacana que também fez o teste, mas não passou. Aliás, fizemos a primeira prova junto, esse programa era realizado no cinema do subúrbio de São Paulo na época, com artistas já famosos da época. Uhum, tipo Rory Cord, Tony Campello, pessoal da Jovem Guarda. Uhum. E aí fizemos página naquele domingo no cinema em Sapopemba. E aí eu acabei agradando as menininhas da época, tem um rockzinho lá. E o meu amigo lá acabou não agradando. E sabe quem é esse meu amigo? Jé Adriani. Jé Adriani é mesmo? Que maravilha. Não, querido, assim, ó. Foi barrado no baile. Mas eu sei, sim, porque eu sei, querido, que obviamente. Acho que o primeiro trabalho teu gravado foi na voz do Vanderlei Cardoso, correto? Sim, sim. Bom, veja bem, aí era um Juancito, entendeu? Socorro, nosso amor, ele tá morrendo, se eu não me engano. Depois dessa experiência no rádio, fui contratado pela Rádio Record, acabei fazendo um bom tempo esse programa, daí eu migrei pra noite, paulista, né? Fui cantar nas noites, pra segurar minha onda, né? Grana e tudo, e acabei cantando nas noites. E aí já conheci outro, aí ainda Juancito. Quando nessa noite, uma daquela noite foi que eu conheci o Carlos Imperial. E aí mudaria a minha história, entendeu? Estamos falando em 1966, mais ou menos? 66, mais ou menos, não, né? 66, isso mesmo. 66, a Jovem Guarda estava no auge. Roberto, Erasmo, Golden Boys, aqueles todos da Jovem Guarda. Claro. Uhum, entendeu? Tá, querido, e aí assim, foi começou. Quer dizer que, na verdade, então, o Socorro Nosso Amor Está Morrendo, que ficou famoso na voz do Vanderlei Cardoso, na verdade, essa apresentação, foi apresentado a ele pelo Carlos Imperial? Isso. Quando eu fui, ainda acabei indo para o Rio de Janeiro, o Imperial estava, como o Imperial sabia que eu tocava violão bem, e eu puxava de pegar algum capital por fora. Eu falei assim, Fábio, você tem que fazer música, compor. Eu falei, mas eu nunca... faz uma música pro Vanderlei Cardoso, que ele tava estouradão, né? Na época. Faz uma música pra ele que você vai arrumar um dinheiro. Aí acabei escrevendo essa música, Socorro, Nosso Amor Está Morrendo, mostrei pra ele, pra minha sorte foi a capa do Long Play, dele, Socorro, Nosso Amor Está Morrendo, e aí, pronto, aí saiu. A música foi... um grande sucesso já na época. Sim, isso alavancou pra mim logo em seguida gravar Estela. Não, gravei Lindo Sonho Delirante, que não foi assim, um sucesso de venda nem execução. Mas logo em seguida gravei Estela, que seria já o meu grande sucesso. Isso. Me fala assim. Deixa eu só perguntar uma coisa pra ele. O nome da música, o nome da menina, não era Estela, né? Isso. Estela foi uma jogada. Não. Na verdade era uma outra, outro nome. Aí acabou ficando Estela, porque o meu, parceiro Paulo Imperial tinha uma colega de faculdade muito bonita chamada Estela. Aí acabou. Tá, e assim, a gente não quer te colocar, a gente não quer te deixar constrangido nada, mas só o primeiro nome pode dizer, assim, o nome da Estela Real? Ou não? Ela é uma cantora, inclusive ela tá ainda aparece de vez em quando. Ela cantava na Grande Chance, Marisa Rossi. O nome dela. Ah, tá. Entendeu? Então, na verdade, o Estela era pra ser Marisa. É, Marisa não daria tão certo quanto Estela, né? A força da letra, né? É. Sim. Querido, me diz uma coisa assim, no Paraguai, tivesse assim, influência, por exemplo, musical no Paraguai, porque sei lá que tem guaranha lá, tinha até polca paraguaia, eu me lembro, e obviamente também até teve misturas de músicas paraguaias com milongas e tudo mais. A gente sente assim um lance, estou falando no bom sentido, mas esse lado, no bom sentido, melodramático teu, né? Esse lado super passional, assim. Tem a ver com infância no Paraguai? Como é que... Fala um pouquinho da tua infância lá, pode ser? Antes de... Voltando um pouquinho. Claro. Poxa, o país... Aliás, eu gostaria de aproveitar pelo Showtime, mandar um grande abraço para todo aquele povo de lá, que ó, também estão passando essa dificuldade aí, com esse problema, que todo mundo já sabe. Então, a minha infância, pois, nasci no Paraguai. Sim. A minha infância querida foi lá, até meus 15, 16 anos, vivi lá, já cantava com o trio Los Mensú. Acabei gravando um disco com eles. Ah, é? Em São Paulo, gravei El Mensú e Porto Mauro e Minha Palomita, que se tornaram dois hits na época, entre 63 e 64. Antes de 63, tocou muito na rádio Assunção, na Rádio Nacional do Paraguai. Aliás, estão tocando até hoje. Estão me esperando agora para eu voltar para lá para me contar a minha história, porque afinal de contas, de cantores paraguaios que migraram para o Brasil, para o mundo, eu e a Perla, fomos assim, os representantes de um país. Um pequeno país que vieram para o Brasil para tentar ser célebre. Sim, e aí nós conseguimos essa proeza, né, cara? Que maravilha, Juancito, assim, a volta do filho pródigo, né? Tipo o Roberto Leal. Isso, meu irmão. Eles estão me aguardando lá quando... Provavelmente eu passar essa onda toda aí. Eu tenho uma agenda lá com ele, estão me esperando. Fábio, o Marco Antônio costuma dizer que a Showtime é a rádio que toca mais Fábio por hora, viu? Porque nós temos todas as músicas no nosso playlist. É a Rádio Brasil. E sem jabá. Nenhum jabá. Eu quero fazer um pequeno parêntese. Hoje eu tô aqui na Itapuã olhando uma lua imensa, uma lua cheia imensa, que eu dedico a todos os ouvintes que estão aqui, que todos que estão nos escutando. E eu gostaria de prestar uma homenagem a um grande músico, um grande arranjador, uma pessoa maravilhosa, de uma energia fantástica, de um carisma e de uma história como poucos músicos brasileiros têm nesse país. E hoje acabou de nos deixar, chama-se Serginho Trombone. Então, estou dedicando a memória desse grande músico desaparecido hoje, às 10 horas da manhã. Ele não deixou. Infelizmente, Serginho Trombone foi tocar lá no céu com o Maia, com o Paulinho Trompete e tantos outros que já não estão mais aqui entre nós. Obviamente eu conheço esse músico, eu não sabia, ele faleceu hoje mesmo, é? Foi hoje, 10 horas da manhã, eu soube agora, fiquei muito triste, porque sou da minha geração, entendeu, Marco? Claro. Sergio Trombone, Paulinho Trompete, Maia e tantos outros. Tocou com todo mundo, Melodia. E aí isso me deixa um pouco preocupado, valeu pro amigo, eu falei, pô, os nossos estão indo embora. Mas graças a Deus eu tô aqui, vivo e falando com vocês, e para esse imenso público, e a quem eu desejo muita saúde e muita proteção. Poxa, maravilha, querido. Poxa, que legal. Sem me tirar uma honra falar contigo, mas eu preciso assim, não é para te constranger, mas lá vai, tá? A tua primeira gravação, se eu não me engano, foi a LSD, né? Que é a Lindo Sonho Delirante. Fala um pouquinho, por favor, como é que eu posso falar isso de forma sutil, da tua inspiração. pra canção. Todo mundo é. Todo mundo já me pergunta isso, porque. Pois é, a gente começou a perguntar aqui. Eu já não faria uma música com apologia de uma droga de lisérgica, que na época. Sim. Na 68, quando nós resolvemos tocar essa música, compor essa música, tinha saído o disco dos Beatles. Sim. Lucy in the Sky with Diamonds, lembra? Claro. Você é jovem, você? Claro. Você sabe, mais, você sabe da história desse disco. Eu estava com o Imperial na sala, no escritório dele, e prestes a gravar o meu primeiro compacto como Fábio. Uh-huh, o Imperial virou assim para mim e falou, já me chamava de Fábio, falou, Fábio, tem que fazer uma música, você tem música aí? Falei, não, Imperial. Pô, então dá uma ideia, não, como tem que falar a gravação, nós estamos no fim de semana. A gravação ia ser na quarta-feira, cinco dias depois. Pô, me dá uma ideia, cara, vou fazer uma música. Aí eu falei, Imperial, que tal Lindo Sonho Delirante? Ele ia se dizer, falou, pô, é mesmo, cara, esse negócio tá na onda. E o AI-5 tava em vigor. Eu falei, não, ele é marqueteiro. Quem sabe a gente vai mexer com isso aí, mexer lá com o pessoal da censura e vai dar não sei o quê, e você vai ser chamado pra depor, aquelas coisas todas, pelo amor de Deus, Imperial. Bom, fechamos, aí começamos a escrever. Ele fez a letra e eu fiz a melodia. Entendeu? Aí ele falou, Lindo Sonho Delirante, eu quero viajar, parará, parará. Imperial só bebia Coca-Cola. Uhum. Entendeu? Fumava muito cigarro comum. E eu estava com uns 20 e poucos anos também. Nem álcool naquela época eu usava. Será? Entendeu? Então foi dois caretas, fui fazendo uma música, uma apologia de um assunto tão. Então, mas era pra com a ajuda do SD, que hoje em dia eu recebo a música virou cult. Sim, super cultuada, sim. O Carlos Imperial, pra variar, ele, com aquele tiro comercial que ele tinha, ele já tava vendo uma forma de ser controverso, de fazer uma polêmica e assim divulgar a canção, isso, correto? Isso. Só que, Marcos, sabe o que aconteceu? É o seguinte, a música saiu, eu fui cantando nas televisões, naquela época, e tinha muitos programas de televisão, claro. TV Rio, TV Tupi, TV... Sim. E eu lá me apresentando, cantando, ele se deu... Nenhum militar me ligou, ninguém se importou com o meu. Eu estava esperando o Caetano Veloso, o Jorge Vandré e outro lá. Eu passei batido, ninguém me deu a mínima. Aqui, ó, Fábio, eu estava até pensando no meu cantinho aqui, tá? Só que raios de gente psicodélica é essa que num lado do disco era Lindo Sonho Delirante, no outro reloginho. Com o elogio, olha só aquela coisa. É porque tava aquela. Você pode ver que a levada do elogio pra música que conhece. É uma levada. Tinha um cara chamado Cris Montes. Cris Montes. E sim. Então, falou, Fábio, vamos fazer uma música aqui, Cris Montes, nessa levada. E aí ficou o elogio, entendeu? E ele se deu do lado. E até hoje eu me espanto quando recebo. Direito autoral da Iugoslávia, dos países socialistas e tudo mais. Sim. Que maravilha. Entendeu? E me fala um pouquinho, entendeu? Querido, assim, ó. Como é que foi esse período com o pessoal da Jovem Guarda, assim? Porque tem gente que te coloca, eu já vi artigos que te colocam como parte, outros que não. Na verdade, oficialmente tu não era daquele grupo, né? Não, eu tentei, não, como todo naquela situação. Assim como o meu parceiro Tim, que não era nem Chimaia ainda, nós queríamos entrar na Jovem Guarda, porque era um programa que o Brasil inteiro assistia, e além do mais tinha um cachê, e não precisava. Aquele cachê era na época pagava um cachê da televisão. Então eu e o Tim e outros que queríamos, sonhávamos em cantar na Jovem Guarda, às vezes conseguíamos furar lá o bloqueio, mas aquilo era muito bem como administrado, entre aspas, pelo Roberto, claro. Ele tinha a turma dele. E nós não éramos. Ainda bem que eu não entrei, acabei não entrando na Jovem Guarda, participei em dois ou três programas. Uhum. Como Juancito, né? Uhum. Aí já no final, ao cair quando já as coisas já estavam terminando, eu já me tornei Fábio. Com o Lindo Sonho Delirante, acabei fazendo, se não me engano, um programa. Sim. O Roberto tinha voltado de Canzone per te da Itália. E o Jovem Guarda acabou e acabei que eu não. Também sim. Não. Eu e o Tim fomos da Jovem Guarda, entendeu? Fábio, eu queria que você contasse aquela velha história que você nos contou uma vez, da gravação de Velho Camarada, que o Tim Maia não queria o Hildon no estúdio de jeito nenhum e vocês tiveram que fazer uma mágica, né? Fala aí, fala. Foi assim, porque o Tim tinha aquela história. Nós éramos todos uma galera, né? O Tim, o Hildon, o Cassiano, tinha uma galera que estavam sempre juntos. Aí quando eu gravei Até Mais Foi Sonho com o Tim, que foi um grande sucesso, né? Menina, você não sabe, lá. Aí passou em 79 e 80, e eu recebo um telefonema do meu produtor, que era o Carneirinho, falou: Fábio, a música nova já está pronta. Não, foi o Tim que me ligou: Fábio, já gravei a sua música nova. Ele: como assim, cara? Toma, cara, você não sabia, não? Já botei voz lá, chama esse Velho Camarada. Falei: pô, é mesmo, cara? Agora eu falei assim, tava falando que vou chamar o Hildon. Eu não quero o Hildon de jeito nenhum. Se o Hildon entrar, eu vou tirar minha voz. Ah, vou mandar tirar. Ô, Tim, pelo amor de Deus, não tô nem sabendo. Falei: peraí. Aí desliguei pro produtor, o Carinho. Falei: Carinho, como é que é a história? Não, o Hildon vai cantar aquela parte da música dele. Então, falei: pô, cara, o tio falou que não quer o Hildon. Porque eles tinham brigado por causa de uma mulher. Não é uma história aí. Não é de mulher. Entendeu? Cara, se for uma mulher, não sei. Um xixi que o Tim tomou, e o Tim sabia, e o Hildon sabia, e disse que também eu sabia, e o Tim brigou comigo, por que eu não contei? Coisa de chifre. Entendeu? Bom, final da história, eu falei. Então, falei, meus combinados é o seguinte: deixa o Tim quieto. Vamos fazer o seguinte: 2 horas da manhã, você vai no estúdio, Hildon, e bota sua voz. E fica quieto, cara. E pronto, foi assim que aconteceu. Quando se foi ouvir, não teve mais como. E aí o Velho Camarada já saiu tocando. E acabou que o trio também não durou muito. Nós fizemos um programa, fizemos um fantástico e um Globo de Ouro. E o trio acabou que cada um seguiu sua vida aí. Eu vou... Mas a música até hoje aí. Eu vou mostrar um trechinho dessa música, que é uma coisa maravilhosa. Vamos lá, Rogério. O sucesso, Velhos Camaradas, Tim Maia, Fábio e Hildon. Você tem pra me dizer? Meu amigo, vai ser bonito assim no inferno, viu? E o do Matheus Assal também. João, que legal, cara, que legal. Isso é fantástico, você é fantástico. Fábio. João, se não for abuso, João, toca um trechinho, o pessoal sabe como eu adoro disco music, eu adoro tua canção disco, pode ser, João? Toca um trechinho aí. Qual? Da Venha, que eu adoro. Venha, velho, aonde tava vendo o clipe, esse clipe foi gravado em São João del Rei. Ah, em São João del Rei. Uhum. Ah, e nesse dia, eu fui me despedir de uma pessoa lá no Rio, e ela fechou a porta no meu dedo, meu dedão. E eu estava com o dedão machucado, uma dor insuportável. Dedão da mão ou dedão do pé? Da mão. Ah, tá. Aí, só que eu me lembro dessa história, e veio realmente uma música que Paulo Sérgio Valles, que escreveu a letra, e foi meu retorno eu adoro essa ao sucesso. Tem uma música minha que eu tô trabalhando, chama-se Antes Que Eu Vá. Depois você coloca no final pra gente. Vou agora um trechinho de Venha. Vamos lá. Tá, Venha, vai, vamos lá. Vamos lá. Eu me preparei pra este momento. Só tenho você no pensamento. Você vem com um sorriso puro e verdadeiro. Eu me preparei no pensamento. Só tenho você neste momento, pode crer. Venha, não demore. Emoções deste momento, passei esperando esse dia anoitecer. Venha ser meu amor eterno nesta noite. Enfeitei meu quarto com estrelas, pra que seja noite quando o dia amanhecer. Antônio, tá feliz? Ah, muito obrigado, eu adoro essa canção, a pegada de iniciozinho ali, lembra até Low Down do Boss Kegs, depois entra a tua voz destruída ali. Não, é uma maravilha, essa canção eu acho o máximo, eu sou super fã de disco music. Só uma coisinha, querido, como é que, pode falar assim, de forma bem breve, como é que foi que essa canção foi, a letra é tua, como é que é, me fala, o Carlos Pedro estava por trás? A letra é do Paulo Sérgio Valle. Aliás, Marco, eu vou te contar uma história dessa música. Essa introdução, você sabe, você conhece a história da música. Essa introdução é do Buddy Gatz, entendeu? O cara chupou na época, o meu produtor, eu quando ouvi, o arranjo já estava pronto. Essa é a introdução do Buddy Gatz. É um trechinho, entendeu? Não chega a ser um trechinho. Mas aí, na época, a Rádio Cidade, que era bombava na época, eles não tocaram a minha canção por causa desse detalhe, cara. Eu achei uma sacanagem na época. Eu falei, pô, mas quem que vem? Então você conta aí. Não, mas aí no, a Rádio Cidade não me tocou. Ah, tá, é por isso. Época. E a Rádio Cidade já acabou. E a música tá tocando até hoje. A Rádio Cidade faliu, acabou, o Jornal do Brasil acabou e a música tá aí. E outros acabaram, entendeu? E o Fábio tá aqui. São 50 anos de história, cara. Ô, Fábio, qual é o nome da nova música de trabalho sua? Olha só, essa música nós fizemos em 1977. Eu gravei em 2005. Outro dia eu tava ouvindo, antes que eu vá, preste atenção nessa canção que tem tudo a ver nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, agora, neste momento. Aliás, vou pedir encarecidamente agora às pessoas que estão me procurando para ficarem em casa. Primeiro. Segundo, que ajudem as autoridades competentes que estão me ouvindo, pelo amor de Deus, para ajudar os músicos, os cantores dos metrôs, os cantores somos a classe mais esquecida e mais órfãos que existe nesse planeta, que nos ajude, porque o primeiro a parar fomos nós, e os últimos a voltar seremos nós, e a situação, eu gostaria que o nosso querido presidente amado Bolsonaro, que nos ajude, Regina Duarte, a nossa ministra da Cultura, enfim, eu desculpa fazer esse apelo emocionado, que eu estou falando em nome de milhares de companheiros meus que estão passando um horror, verdadeiro horror, é isso aí. Verdade. Tenho dito. Você está certo. Perfeito. Vai, Marco Antônio. Não, eu assim, a gente, se não te importa, que eu vou voltar um pouquinho no tempo, tá? Porque a gente contou esse episódio que eu acho engraçadíssimo, que o João tava, meio que o João tava salivando já, ontem, não espera a hora de vir o programa, porque vou poder perguntar esse episódio do Tim Maia. Mas assim, ó. É, mas tem coisa que a gente não pode perguntar no ar e ele não pode responder. Sim, mas eu vou perguntar pro Juancito, pro Fábio, é o seguinte, eu acho que pode ir pro ar, qualquer coisa se me corre aí, tá? Mas assim, ó, muita gente separa a tua carreira meio quase como antes de conhecer Tim Maia e depois, né? E sim, tem 500 versões diferentes como vocês se conheceram. Então, fala assim, quando pensas no Tim Maia, assim, perguntando assim, como é que foi a primeira vez que vocês se viram? Fala aí pra gente como é que foi. Primeiramente, eu tinha um amigo chamado Almir Ricardo, já exatamente desaparecido, foi para os Estados Unidos e acabou ficando por lá. Uhum. Já está no céu também. Ele, Almir e nós dois eramos amiguinhos, morávamos no São Paulo, dividíamos um pequeno quarto. Ele me falava de um Tim, porque eu falava assim, eu sempre achava que Roberto Eramos, Jorge Ben, eles eram uns caras, né? Mas Almir falava que tinha um Tim que estava chegando nos Estados Unidos, que era muito melhor que todos eles, que foi o cara que ensinou todos eles a tocar a violão e a cantar. Eu falei, cara, mas cadê esse homem? Eu quero conhecer o Almir. Quando numa madrugada, em São Paulo, me aparece um mulato gordo, gordinho, cabelo rente, cortado ainda, recém saiu da prisão, aí com a lata de Nestlé na mão, leite condensado, e o Almir falou, Fábio, olha o tio, homem, Tim. Tim, Facito, Facito Tim. Aí, a partir daquele momento, ele falei, aí, qual é o problema? Ele falou assim, tô de rango, tô com muita fome, tô há 4 dias sem comer. Aí, entramos na padaria e na Consolação, daqui com São Paulo, e eu paguei pra ele 10 quinzinhos, um café com leite, aquelas coisinhas que eu já tava com dinheirinho, já que eu tava na noite. Aí, rapaz, surgiu e falou, olhou pra mim e falou assim, Juancito, pode deixar que a gente vai sentar logo mais na frente. E aí começou essa amizade dos 30 anos. Foi assim que conheci ele. Ah, tá. E assim, se tivesse que definir o Tim Maia pela tua experiência, tá? Assim, de forma bem breve, assim, como é que, vamos dizer assim, se tivesse, vamos dizer, um dicionário dele, Tim Maia, botar numa frase, o que viria à tua mente? Pra descrever Tim Maia. Tim Maia, eu já falei uma vez, Tim Maia era um verdadeiro alienígena. Só posso definir assim. Ele é um profundo conhecedor de alienígena. Ele é o alienígena. Eu falava pra ele, cara, você vai ter, cara. Não tem. Porque não, eu nunca vi nada parecido com a postura dele, a maneira. Desde o início ele já contestava tudo e não tinha medo de nada. Só tinha medo de uma coisa, avião. Avião. Não tinha medo de nada. Ele encarava todo mundo, ele falava meu, que, entendeu? Então eu achava ele, pô, mas esse cara não vai vencer assim, isso não é possível. Ele conta, mulato não era tão bonito, pô, ele tinha tudo contra ele, mas ele conseguiu. E, poxa, e ele falava um detalhe muito engraçado, falou assim, Fabiano, eu sou um planetão, você é um planetinha. Eu falei, tá bom. Planetinha tá aqui, né? O planetão já foi. Pois é, e me diz uma coisa, Fábio, em 2007, você publicou um livro, até parece que foi sonho, né? Sobre os teus 30 anos de amizade e trabalho com o Tim Maia. Depois foi feito um filme, né? Que vocês até fez sucesso, uma cinebiografia do Tim Maia, né? Até eu citei no início ali, o Cauã Raymond até te interpreta no papel. Obviamente tem muita coisa chamada liberdade criativa que você tem que fazer para um filme, né? Compilar, colocar em 2 horas a história. Mas, assim, se tivesse que definir pro pessoal, vamos dizer que o pessoal que de repente conheceu o Tim Maia e conheceu um pouco de ti através daquele filme, tá? O que dirias assim que deveria ser consertado ou não? Que daqui a pouco a pessoa possa interpretar de forma errônea vendo o filme? Não, primeiro que eles não tiveram assessoria. Provavelmente eles tiveram me consultado. Toda vez que eu estava longe naquela época, eu estava morando na fazenda, eu enriqueceria muito mais para as informações preciosas a respeito daquela personalidade única que era Tim. O Tim não era agressivo daquele jeito, o Tim não era mal-humorado o tempo todo, ele era uma alegria, pô, tinha um momento hilário que a gente passou. Eu te garanto que ia ser mil, talvez, se eu tivesse me consultado a mim e outras pessoas mais próximas, seria um filme muito mais, sei lá, muito melhor não, mas muito mais interessante. Detalhe, Nelson Motta, o João vai gostar dessa história, não é fofoca não, Nelson Motta na época estava escrevendo a biografia do Tim Maia, e eu já tinha lançado o meu livro já estava bombando. Me liga um assistente do Nelson Motta e fala, Fábio, o Nelson Motta está pedindo para você que ele se podia usar algumas historinhas do teu livro para colocar no livro dele, você libera? Falei, ó, tudo bem, pode liberar. Nelson Motta não só pegou os pequenininhos, mas usou todo o meu livro no livro dele. Verdade. Coisa que ele nunca fala. Que é verdade. Ele estava dando uma entrevista no Pânico e debochando do Fábio, entendeu? Então eu estou mandando aí, cara, que o Nelson Motta é um tremendo de um 71, pegou o meu livro, botou no livro dele e nem sequer nombrou o meu nome. Mau caráter. Aí fica aí, mexendo a bola, né, o senhor Mota, que eu conheço ele muito bem, entendeu? Aí só tá aqui, eu saía, não falei com rádio nenhuma, primeiro que eu tô falando, entendeu? E eu tô direto no Pânico, debochando o Fábio, tô produzindo o disco do Fábio, pra casa de Paraguai, tinha sotaque, entendeu, cara? Ele é um bundão, que eu quero te falar isso aí. É verdade, é mau caráter. E ontem eu estava dizendo aqui, o Marco Antônio vai se lembrar disso, você é uma das pessoas de melhor caráter que eu conheço, Fábio. Amém. Eu tento ser cada vez melhor, porque de mau caráter já estamos demais. E Fábio, assim, se o Fábio de hoje, que está conversando com a gente aqui, tá, no programa, pudesse encontrar aquele Fábio, sei lá, de 15 anos, pensando em se mudar para o Brasil, com os planos de carreira como cantor, e os dois pudessem conversar e a gente estivesse aqui à espreita, escutando, o que tipo de papo rolaria entre os dois? Eu e Tim? Hã? Não, você se pudesse conversar com você mesmo jovem, o que você diria pra você? Poxa vida, muitas coisas eu falaria assim, quando se tu... Hoje eu estava lembrando de uma história muito incrível que aconteceu comigo na época, e a inexperiência, eu era muito jovem, ainda não tinha um respaldo de psicólogo, de coisa assim. Meu pai morava longe, minha mãe, na Paraguai, é muito humilde. Então, um dia eu vou cantar eu fui fazer os Galãs Cantam e Dançam. Lembro. Era um quadro que o Silvio Santos tinha no programa. E eu era um dos galãs, entendeu? E o Silvio Santos me chama num canto e fala assim, ô Fábio, eu queria te contar pra você fazer parte dos galãs, entendeu? Aí, quanto você quer? qual é o que você pede para fazer? Aí eu falei, Silvio, eu vou falar com o meu empresário, Marco Lázaro, que era meu empresário na época, é um grande empresário, e aí ele vai te dar a resposta. Eu não sei. E ele já era, o Silvio Santos já é o cara do dinheiro já. Sim. Foi bem. Na semana seguinte eu volto lá para fazer o programa, ele vira assim para mim, Fábio, teu empresário pediu uma fortuna para você fazer parte dos galãs. E eu não vou poder, eu não tenho assim para pagar você. Eu tava fazendo assim, pô, cara, quer dizer que o cara. Se eu fosse hoje, eu falei, se o Santo, quanto você tem para me dar? Entendeu? Eu ficaria nos galãs. Porque na época, galã do Silvio Santos não era legal, porque não sei o quê. Mas, verdadeira, são coisas assim que há pequenos detalhes que hoje não faria. Como também eu não teria mergulhado no mundo de álcool. Eu tive problema com álcool, entendeu? Durante um bom tempo eu tive problema com álcool. Não tive problema com droga, tive problema com álcool. Há 14, 15 anos eu estou limpo, pelas graças de Deus. Entendeu? Não uso nada que me tira do meu normal. Isso mais é um conselho que eu dou aos jovens que estão ouvindo, que fiquem longe do álcool e da droga e essas coisas aí, que não levam a nada. Só levam a duas coisas, a cadeia ou a morte. Sensacional, querido. Sensacional. E, querido, assim, ó, tens vários perfis no Face e tudo mais. Como é que as pessoas podem ter um lugar que resuma, assim, ou pra te contratar? Como é que, assim, sei lá, agora a gente tinha falado antes do início sobre jabá, tá? Sei lá, faz de conta que a gente tem uma mesa aqui, tem umas peras, um lado e uns melões, e tu tá numa quitanda aí, sei lá, vende o teu peixe aí, vamos ver. Então, por favor, esse perfil que você tem aí, esse aí eu mais uso, porque teve uma pessoa também que... É porque acontece com outros colegas meus, inventa vários perfis, eu não sei como eles conseguem. Eu sou analfabete, cara, entendeu? Eu sou analfabete. Então, vários perfis, eu já me ligando, outro dia uma mulher ligou, você pediu pra me mostrar a calcinha pra você. Falei, tá louca, maluca, tá maluca, cara. Mas eu já vou mostrar a calcinha? Não, já vai fazer uma indelicadeza dessa com uma jovem, entendeu? Então, tem muita coisa, muito picareta e muito mau caráter que fazem isso com a gente. Então, o meu perfil é esse que você tem, que eu tô se não me engano, eu tô com uma pessoa, com o Roberto Carlos, meu amigo, vou mandar um abraço pra ele, pro Rei, que é meu amigo particular, e esse aí, e o meu, você pode colocar meu telefone ali, que é o que eu uso, entendeu? Será muito prazer. Que o telefone eu não... assim, vamos dizer, queres deixar um telefone para contato de um empresário? Tem alguma coisa ou não? Meu celular, aquele 11 989657779. Repete, por favor. Com o próprio. Repete, por favor. 11 989657779. Perfeito. Deixa eu ver, João, acho que... Olha, vamos tocar aqui, antes de encerrar com ele. A música de trabalho nova dele. Antes que eu vá, vamos lá, Rogério. Tá. Isso aí, vamos lá. Antes do final, antes que eu vá e não exista mais, antes de eu partir pra não mais existir, antes que eu vá e não exista mais, devastador da natureza destrua a humanidade. Antes que incendeie todas as cidades, antes que uma ogiva nuclear exploda no meu quintal, antes do final, antes do final. José de Costa Rica, antes de Machu Picchu e da feira de Caruaru, antes de tudo, antes até do surdo de mudo, antes do final, antes do final. Acabou. Essa música representa o momento que nós vivemos, viu? O pedaço da canção que fala, antes que Machu Picchu vire feira de Caruaru, adorei, falou sério, essa canção eu acho maravilhosa mesmo, épica, viu, Fábio? Oh, que bom, que bom. Essa música é minha do Joel Macedo, meu parceiro que escreveu a letra. Já, maravilhosa. Já está na nossa programação. Já está na programação. Já está na programação da Showtime. Só mais uma coisinha, João, só me permite só um trechinho. Lógico. Assim, tem até um ouvinte, o Carlos Gomes Siqueira, do Rio de Janeiro, ele perguntou sobre, por décadas, a Rádio Globo do Rio de Janeiro usar vinheta gravada por ti, falando sobre times de futebol. Pode falar um pouquinho do teu trabalho com vinhetas? Houve algum embrólio ali? Se quiseres falar, é claro. Não estou querendo te constranger. Foi bom você tocar nesse assunto. Porque eu vi esse comentário dele. A vinheta da Rádio Globo, a Rádio Globo usou essa vinheta. Eu gravei na época, quando a música Estrela começou a tocar, Mário Luiz era um diretor da Rádio Globo, me pediu para gravar as vinhetas. Em troca, ele tocaria minhas músicas. Eu tocaria a minha música, porque a Rádio Globo na ocasião não estava querendo tocar a minha música, porque a Rádio Tamoio tinha exclusividade, a Tamoio era a que mandava na época. Pois bem, aí eu fui lá, inocentemente, fui lá gravar as vinhetas para ele, Rádio Globo, Flamengo, Botafogo, blá blá. E ele muito estranho, pegou aquela vinheta, lançou, e durante 4 décadas usaram ininterruptamente a voz do Fábio com a minha produção e tal e tal. Quando chegou uma hora, eu falei assim, o time fala assim, Fábio, você não vai pedir teus direitos, não? Eu falei, como assim? Você tem direito, cara. O cara tá usando tua voz há anos, você nunca recebeu um tostão? Eu falei, nenhum, nunca. Aí, quando foi, o Mário Luiz morreu, e acabou que um dia encontrei Paulinho Tavajões na rua, Paulinho Tavajões, um músico, amigo meu, falou, Fábio, eu tenho um advogado chamado Doutora Lígia, que cura de direito autoral. Você não quer ver isso aí da Rádio Globo, não? Ah, legal. Contratei a Doutora Lígia em 2009, e ela mandou, nós ganhamos na primeira, eles tiraram minha música, minha voz do ar, a vinheta saiu do ar. Na segunda eles ganharam, esse processo está em Brasília, na mesa do ministro Belize, Marco Aurélio Belize, ele é da terceira turma, STJ. Eu pedi até o ministro que olhe com carinho para essa história e meteu o martelo. Se a Rádio Globo, se for, eles têm direito direito de ter usado minha voz tantos anos gratuitamente, tudo bem. Agora, se for direito meu, por favor, me ajude, ministro Belize. Me ajude aí, cara. É lógico. Eu não quero só 74 anos, tô com 74 anos, pô. Eu não agarrei a fortuna. Não comprei jato, aviões, nem mansões. Entendeu, cara? Me ajuda aí, cara. Ai, ai. Fábio, eu preciso te dar uma coisinha, coisa, querido. Será que vai fazer falta? Vai fazer falta a família Marinho? Uns 2 milhãozinhos aí no bolso. Imagina! Eles são donos daquele café, como é que é? Orfeu também, que é o melhor café brasileiro, segundo eles, e ganham fortunas com esse café Orfeu. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, é que eu saquei o Fábio ficando meio nervoso aí e entrou o espanhol de novo na história. Matou o espanhol todo, cara. Não, posso deduzir que quando fica meio empolgado, em momentos bons e momentos não tão bons, o espanhol, o Fábio Paraguai volta, o Rancito volta? Outra coisa, minha companheira Bobô Muniz está aqui comigo, mandando um beijo para todos. Manda um beijo. Outro para ela. Ela fica me regulando aqui. Não, mas isso. Responde cara, então. Cala a boca. Não, mas responde então, Fábio. Quando ficas bravo em momentos assim bacanas da tua vida, ou momentos assim extremos, diríamos assim, de brabeza ou de, como é que eu vou dizer assim, alegria sublime, interprete como quiser, o espanhol volta? Volta, o espanhol não, volta o Guarani, porque eu falo Guarani. Ah, fala Guarani também. Fala Guarani, cara, eu falo Guarani ainda. Esse eu falo em Guarani, eu xingo em Guarani, eu rezo em Guarani, e por aí vai, cara. É uma loucura, só uma história. Outro dia a mulher me parou na rua, falou assim, lá no Rio, falou assim, Fábio, comprei o seu livro. Pô, legal. E aí, escreva um livro contando a sua vida. Maravilha. É legal, você pensar nisso. Querido, assim, ó, sem palavras, pra te agradecer. O João, conheço o João já há um tempinho, tô vendo como ele tá empolgado aí, mas... se me permite, queria agradecer em nome da rádio, queria agradecer a tua participação, o teu papo com a gente, tá? Muito obrigado mesmo, tá, querido? Muito obrigado a você, mais uma vez, desejo a todos muita paz, muita harmonia, saúde, e agradecer a todas as pessoas que estão aí lutando para ajudar tantas pessoas, como médicos, enfermeiros, polícias, bombeiros, e todas essas pessoas que estão ajudando... sem parar esses hospitais, pessoas que perderam família, enfim, minha solidariedade até lá, minhas orações das mais profundas para poder sair desse pandemônio. Um beijo a você, Fábio. Beijo, querido. Obrigado. Beijo. Tchau, obrigado, querido. Tchau, meu. Tchau. É um cara fantástico, né, mano? João, cá pra nós, João. Facilmente mais umas 5 horas de papo. Mas correto? Tranquilamente, eu disse pra você que a gente hoje ia estourar. Deixa eu ver avisado, barco, a coisa vai longe. Então o Fábio, né, nos deu essa honra, o grande Fábio Stella. Vamos então a nossa garimpagem musical. Vambora. Entrando nos anos 50, então, se me permite. Well, every day and every way, I know that love is here to stay, 'cause I like it. Over what to do, 'cause I like making love to you. Yeah, I like love, and I like loving you. They say that love will make you blind. That may be true, yeah, but I don't mind, 'cause I like it. I like it. I'm a kind of mixed up, it's awful tough, but I like love, and that's enough. Yeah, I like love, and I like loving you. Well, I found out, I saw the light. Loving you is so alright, 'cause I like it. Woo, I like it. I'm in a stew over what to do. I like making love to you. Yeah, I like love, and I like loving you. Way. I just wanna love you, baby, night and day, 'cause I like it. I like it. I'm all mixed up, you treat me rough, but I like love, and that's enough. Yeah, I like love, and I like loving you. Now ever since you looked at me, I've been a fucking baby of your Marco Antônio, tem aqui do Turíbio Ruim, socorro, estou morrendo. Fábio foi eleito por duas vezes os melhores do Festival da Canção 5 e 6, o melhor intérprete, terceiro lugar. Por favor, providenciem com urgência a segunda parte do Fábio, por favor. Que maravilha! Que maravilha, adorei! Gente, então, voltando aqui, né, na sua viagem no tempo, né, a gente está nos anos 50. Hoje a gente foi, João, né, do Vice, né? A gente foi 70 com o Fábio, daí pulou para 80, a gente também falou nos anos 60, agora a gente está nos anos 50 de novo, a gente está assim indo e vindo. No caso dessa canção. Como é que é o nome dessa música? Tá, essa é Eu Gosto Daquilo, Eu Gosto Disso, né, João? I Like It. João, tá? O João assim, também foi uma canção chamada Bean, que quer dizer feijão, ele vai atrás, obviamente, pra me cutucar, porque, né, é o espírito suíno que tá sempre, né, não adianta. E olha a risada de orgulho, essa é a parte que eu adoro. Não, eu tô muito grato a você por ter trazido o Fábio, não, muito querido, obrigado, mesmo do fundo do coração, não, eu tinha pedido pra você. Ele é sensacional, gosto dele, era sempre um lance de tempo, de encaixar aqui e ali, sabe que a gente tenta fazer com uma certa antecedência pra não dar problema, né? Então, mas assim, voltando, querido, a gente tava no, a gente ouviu essa canção I Like It, como o João falou, né, que eu gosto daquilo, eu gosto disso, é uma canção de 58, o nome do cantor Vince Taylor, o hit dele foi Brand New Cadillac, né, o Cadillac novinho em folha, que é uma canção de 59, até foi regravada pelo grupo punk The Clash em 79, já vou ouvir um trechinho daqui a pouco, mas falar um pouquinho desse Vince Taylor, o apelido dele era The British Bad Boy for Export, ou seja, o bad boy britânico feito para exportação, porque ele fez sucesso na Inglaterra, mas ele se mudou cedo para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos ele não fez sucesso nenhum praticamente. Então ele nasceu, o nome de batismo Brian Holden, ele nasceu em Middlesex, na Inglaterra, em julho de 39, e faleceu em Lutre, na Suíça, aos 52 anos e 91. Quando ele tinha 7 anos, como eu citei antes, no lance de ele ser novo e ir para os Estados Unidos, a família dele se mudou da Inglaterra para New Jersey, e ele sempre gostou da ideia de ser piloto, ele queria ser piloto, até tirou brevet, voltando um pouquinho no tempo, quando ele tinha seus 15 anos, a família daí se mudou para Califórnia. A irmã dele se casou com um cara chamado Joseph Barbera, exatamente, o Barbera do Hanna e Barbera, dos estúdios de animação, né, que era, muita gente pensa que o Hanna até é mulher, não é, William Hanna e Joe Barbera. E o Joe virou empresário do Vinsteiro durante um tempinho, antes de virar um magnata da animação. Antes de explodir mesmo, né, com uma grande animação. Então, a pessoa que a gente ouviu aí, o Vince Taylor, era super boa pinta, usava um topete gigante, cheio de brilhantina, e roupas de couro, assim, ele usava do pescoço até o sapato, roupa de couro preta, sempre aberta até tipo umbigo e colarzão, assim. Então ele chocava muito, o pessoal rebolava, que nem o ídolo dele, que era o Elvis, né? Ele começou no final dos anos 50, depois de ver o Elvis. Ele disse que o Elvis era uma grande influência dele, claro, teve muito menos sucesso, obviamente, que o Elvis, mas assim, aquela pegada de rebolar direto, inclusive ele deitava de barriga pra cima e simulava quase que sexo, assim, então ele foi proibido em várias rádios e vários programas de auditório. O cara era completamente considerado pra época, e pra te falar a verdade, eu tava vendo uns vídeos dele, olha, até hoje em dia, se não trouxe, assim, o cara era um porra louca. E daí, ele se juntou a um grupo chamado The Playboys, então ficou Vince Taylor and The Playboys, ou também Vince Taylor with the Playboys, e ele fez sucesso nas Ilhas Canárias, na França, bastante sucesso na França, na Grécia, Inglaterra, Escócia e Irlanda, e pouquíssimo nos Estados Unidos, que era realmente o sonho dele. Ele era adorado pelo rocker francês Johnny Halliday e também pelos Rolling Stones. Durante os anos 70, ele teve seríssimos problemas com drogas, incluindo lisérgicos e também cocaína, né? Ele tomou muito ácido e disse que estava meio que completamente pirado. E sempre tentando voltar ao grande sucesso que ele teve durante uns 3 anos nos países citados, né? E não conseguiu. E daí ele acabou morrendo de câncer nos pulmões, e ele pode ser ouvido num seriado sobre vampirismo que fez bastante sucesso há uns anos aí, nas TVs a cabo, mas que era um seriado sobre vampiros jovens, chamado True Blood. Então vamos tocar, se não for abuso, o hit dele, Brand New Cadillac, que depois foi regravado pelo The Clash. Calcula o cara dançando. Pois é, essa canção aí foi a canção de mais sucesso dele, Brand New Cadillac, e vale dizer que tipo com 19 anos de idade, quando ele começou a farejar o sucesso, ele voltou pra Inglaterra. Ele sentia que Inglaterra sim ia ser o local que dali ele iria fazer sucesso nos Estados Unidos. E infelizmente isso não aconteceu. Mas pelo menos, como eu falei, França, Grécia, Ilhas Canárias, ele fez bastante sucesso durante uns 3 anos. Acho que a gente pode ir pros anos 60, querido, vamos por embora. Favor. Girl. Underneath the window, walking in the sidewalk, swinging in the sunshine, I look like a dream. One day, I'm gonna say, hello. Sometimes your life seems lonely, sometimes your life's the bore. I never let it be me, I got a treat in store. Gente, dentro do cantor Jess Conrad, o nome da canção Mr. Girl, ou seja, garota mistério, no sentido assim, ele fala na canção que ele fica observando ela de longe, não sabe o nome dela, então essa garota é um mistério pra ele, mas ele quer um dia arranjar forças. Pelo pique que a gente vê na voz dele, no ritmo dele, eu acho que ele tava na época planejando assim, entre depois de uns 25, 26 anos, conhecê-la, porque a coisa... Não, ele quer decifrá-la. Exatamente, ela é uma esfinge, exatamente. Essa canção que a gente ouviu, é, da virada de 60 para 61, como eu falei, Mystery Girl, não fez sucesso. O sucesso dele foi uma canção, também só fez sucesso no Reino Unido, chamada It's About Time. A gente vai ver um trechinho daqui a pouco, ela é de 62 para 63. It's About Time seria já tá na hora, já tá chegando a hora. O nome dele de batismo, né, o nome artístico Jess Conrad, o de batismo Gerald Arthur James. Ele nasceu em 36, no sul de Londres. Ele tem 84 anos, ele está vivo, né? Ele é grande fã de faroestes. Ele levou o apelido Jesse porque era, adorava o mítico Jesse James. E o Conrad foi devido ao autor do livro Coração das Trevas, Joseph Conrad. Ele começou como figurante em filmes de baixo orçamento, bem boa pita, aquele estilo bem assim mauricinho, e foi achado por um olheiro de gravadora, e o pessoal estava atrás de um teen idol, né, um ídolo jovem assim, daí tá, tipo, a gente prepara a voz, só que o cara até, a gente pode ver que até afinado, mas ele nunca foi levado a sério como vocalista. Foi algo assim naquela linha bubblegum, só que britânica, né? Tipo assim, cantor chiclé, cantor produzido, né? Nos anos 70 até, ele estrelou alguns musicais de teatro, como Godspell. Eu me lembro até vendo a versão, obviamente, feita para cinema, só que na TV, Godspell no Brasil era Godspell Esperança, uma espécie de Hair, meio com Jesus Cristo Superstar, que foi grande sucesso da Inglaterra. Nos últimos anos ele tem sido convidado para vários game shows de celebridades, e volta e meia ele aparece em shows de caridade pelo interior da Inglaterra, promovidos pela corte britânica. Ele pode ser ouvido num filme chamado Os Soldados da Rainha, que é um drama sobre rapazes alistados nas forças militares inglesas. É um filme de 1960 ou 61, não me lembro exatamente, faz vários anos que eu vi. Querido, vamos por favor pro sucessinho dele, It's About Time, de 62 para 63. Vamos embora. Falling in love. You came along and Cupid gave me a shove. Oh, won't you give your heart to me? I need some loving, oh, can't you see? Come on, come on, a little girl, 'cause it's about time. It's about time you let me know how you feel. I'm a fool to think that this is for real. O problema é que eu gosto dessas músicas. Eu também gosto. Mas, já que o João, sempre que pode, a gente tá falando sobre astronomia, o João consegue achar a Kate Bush pra me sacanear, eu só queria deixar claro o seguinte, que, de certa forma, o Jess Conrad é uma espécie de, agora é minha tentativa de vingança, uma espécie de Fabian do Reino Unido. O João não gosta nada do Fabian, assim, mas a pegada é meio a mesma, assim, meio aquela cara de pau, assim. Olha que eu até admiro o Fabian também, mas a pegada, né, seria uma versão britânica mesmo. Assim. Pois é, eu me lembro, assim, em outros momentos, né, como eu já falei aqui, a gente tá falando sobre uma coisa que não tem nada a ver, e o João consegue tirar uma razão pra falar em Kate Bush, que ele sabe que eu tenho pavor, né, daquele clima etéreo dela. Então, vou me lembrei agora. E a minha micro-vingança é Fabian. Ninguém merece. Só uma referência, tá, João? Não tá fica bom. Bravo. Não, fica segunda-feira teu troco. Tá bom. Anos 70, por favor, querido. Vamos lá. Soltaime. Mais música pra você. Best friend, but every time my back was turned, took their knife and they slowly twisted in. I searched through many faces in many different places in hopes a lasting friendship would be formed. Yeah. bela pegada country. Bela, né? Não, belíssima. Essa, João, você me tirou, eu sabia que você ia adorar essa aí. Essa canção é aquelas canções, né, que lance que eu já falei antes do poder crossover, né? Ela é country, mas tu vê que ela é pop. Exatamente. Também, é uma maravilha. É, o nome desse cantor aí, essa canção, é uma daquelas provas também que a gente volta e meia fala, né? De repente, não sei se é por falta de jabá aqui e ali, mas não fez sucesso algum. Essa canção lindíssima, ela é de 73. O nome é Friends of Mine, Amigos Meus. Acho que tem a ver até um pouquinho, a gente falou antes de Velho Camarada, e aqui a gente está num clima super amistoso, né? Eu acho que essa canção tem tudo a ver. O nome desse cantor, Sammy Jones. A sucessão dele foi uma canção chamada Chevy Van, ou seja, Furgão da Chevy, que é uma canção também dos anos 70, que até depois fez parte de uma trilha sonora de filme. Eu já falo um pouco mais disso. Mas ele nasceu em 1946, em fevereiro, nasceu e faleceu em 2013, aos 66 anos. Nasceu e faleceu na Carolina do Norte. O nome de batismo, Sammy Reginald Jones. Ele autodidata em violão. O pai dele decidiu dar um violão para ele quando ele tinha 9 anos de idade. Ele nunca mais largou. Com 13, ele já tinha montado um grupo country que não durou muito, mas que fez um certo sucesso local. Com carreira solo, né, a canção, como eu falei, que mais fez sucesso dele é Chevy Van, que é uma canção de 75, chegou ao quinto lugar, a gente vai ver daqui a pouco um trechinho, chegou ao quinto lugar na lista das 100 mais a Billboard, e ficou na lista por 17 semanas. O compacto dessa canção, que a gente vai ver um trecho, Chevy Van, sobre o furgão que eu falei, ficou de molho por cerca de 18 meses. A gravadora não queria lançar como compacto, não via futuro, e daí só lançaram quando o disco foi lançado. No Canadá, chegou ao sétimo lugar nas paradas. Até hoje, a canção, que a gente vai ouvir um trechinho, vendeu cerca de 3 milhões e meio de cópias, e muita gente acredita ao aumento nos anos 70 de vendas de furgões a essa canção na América do Norte. Ele teve, né, um ataque fulminante aos 66 anos e faleceu, e o nome dele, quando ele faleceu, estava mais ligado na área de composição de canções. Ele teve hits nas vozes de ídolos countrys como Conway Twitty, Waylon Jennings e o Sammy Kershaw. Ele pode ser ouvido na trilha sonora do filme que eu falei, a comédia adolescente chamada The Van. O Furgão, uma comédia de 77 sobre jovens conquistando gatas e saindo para se divertir num furgão super equipado, uma espécie de motel sobre quatro rodas. Fez tanto sucesso esse The Van que tem quase que um subgênero americano de van exploitation, que são filmes passados, filmes sobre adolescentes com vans, com furgões super equipados. Fizeram cerca de 4 ou 5, sempre de baixo orçamento e com a mesma temática, né? Adolescente não tem onde cair morto, mas tem uma van, um furgão, e o furgão é tudo, é sala de estar, é quarto, é tudo. Por sinal, esse filme The Van, de 77, no qual na trilha sonora toca Chevy Van, que a gente vai ver um trechinho agora, conta com o Danny DeVito em começo de carreira. Então, dizem até que em entrevistas, assim, o pessoal, e aquele filme The Van, que ele se levanta e vai embora, né? Não quer que toque no assunto. Mas vamos ouvir um trechinho, por favor. Vambora. De Chevy Van. I gave a girl a ride in the wagon. She called me and I took control. She was tired, but her mind was dragging. I said, get some sleep and dream of rock and roll. Just like a picture, she was laying there, moonlight dancing off her hair. She woke up and took me by the hand. She's gonna love me in my Chevy van, and that's alright with me. Mas nessa época, Marco Antônio, era muito difícil fazer sucesso, porque você tinha o Creedence Clearwater Revival, ou aquele outro lá que gravou o Wish the Lineman, Eu não me lembro o nome dele agora, mas tinham muitos cantores, então era difícil entrar no circuito. Pois é, essa canção aí, como eu falei, fez sucesso, mas várias outras dele, ele é, dá pra dizer, como cantor, nos Estados Unidos, ele quase como seria um One Hit Wonder, né? Ele fez sucesso mais local, mas a gente vê o talento. Eu gosto, cara, né? gostei. Vamos entrar nos anos 80? Então, querido, por favor, vamos lá. Come right in and close the door. Let me take your coat. Get comfortable. I'll go and put some music on. Would you like a drink? Cigarettes? I have to say, you're very beautiful this evening. Come over here and sit by me. Essa vai pro playlist. Ah, que maravilha que tu gostou. Fantástico. Essa canção é de 84. Já vou fazer um link aqui que vai captar bem. Quer dizer, faz sentido no que. Espere um pouquinho, já vou falar assim. O negócio é que a gente tá nos anos 80. Essa canção, Matt Bianco, né? Muita gente pensava até que era o nome do cantor, mas não é, é o nome da banda. Matt Bianco, M-A-T-T Bianco. O nome dessa canção, It's Getting Late, ou seja, tá ficando tarde. Uma canção de 84, não fez sucesso algum. Uma das canções mais famosas do grupo foi uma que eu adoro, More Than I Can Bear, ou seja, Mais Do Que Eu Posso Aguentar, Mais Do Que Eu Posso Suportar, que também é de 84, já ouvi um trechinho daqui a pouco. No caso, é uma banda britânica, começou em 83, profissionalmente, eles ficaram meio conhecidos no meio dos anos 80 pela mistura de jazz, uma percussão dançante caribenha e até pitadas de bossa nova. Eles, dá pra dizer que eles foram assim, meio que meio que lançaram, de certa forma, o chamado Sophisticated Bop britânico, né? Junto de quem? Roxy Music, né? Double ou Dublê, a gente já tocou no programa canções, e uma banda, agora sim é um link contigo, João, Everything But The Girl, né? Então, quer dizer, tá assim, quando se fala no Sophisticated sophisticated pop britânico do meio, né, tipo assim, de 83 para diante na Inglaterra e no Reino Unido inteiro, normalmente se pensa nesses grupos. Eles têm essa pegada muito sofisticada, né? No caso, essa banda aí, Mark Riley nos vocais, ele virou a cara do grupo e até hoje fatura com isso, mesmo não estando mais no grupo. Muita gente, né, quando via os clipes e tudo mais, pensava, até conectava, achava que ele era o Matt Bianco, mas era o nome, na verdade, da banda. Danny White, tecladista, o baixista Kito Poncione e uma vocalista polaca, né, polonesa, chamada Basia Tseselewska. O disco, eles tiveram um disco que chegou no terceiro lugar na Alemanha, primeiro lugar na Áustria. No Brasil, só, dá pra dizer que só More Than I Can Bear, que a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho, chegou a fazer sucesso. Farejando também o sucesso deles, a Warner americana pegou o grupo, assim, e levou para os Estados Unidos e colocaram o produtor Emilio Estefan, né, marido da Gloria Estefan, do Miami Sound Machine, para produzir, mas eles acabaram não vendendo o esperado. Então, eles continuam muito populares no Japão, em Hong Kong e na França. Esse grupo, Matt Bianco, dá para ser ouvido na trilha da popularíssima série britânica dos anos 80, EastEnders. Vamos tocar um pouquinho, por favor, do More Than I Can Bear, 84. Vamos lá. Marco Antônio? Opa, tá aí? Aí, tô. Você tá aí? Tô aqui. Olha, então, deixa eu te mostrar aqui, Rogério pediu, essa aqui foi uma que fez um relativo sucesso no Brasil. Não foi nada do outro mundo. É, vamos lá, Rogério. Tomar Bianco, tá. Canção aí, querido, eu conheço essa canção. Half a Minute. Ah, tá. Eu sei que essa canção fez no Reino Unido sucesso também, mas supostamente o problema foi quando eles foram, tipo assim, o passe deles foi comprado para os Estados Unidos. Daí botaram já a Emilia Estefan ali, eu acho que tentaram fazer um pop muito mais caribenho, sim, nessa sofisticação que eles tinham, né, e daí a coisa não vendeu, mas eles, como eu falei, eles continuam, o grupo continua tocando muito, principalmente no Japão e Hong Kong. Então, querido, assim, ó, agradecer, o papo foi ótimo, muito obrigado. Segunda-feira, gente, tá, às 18 horas. Exatamente. A gente vai estar aí conversando, o papo da segunda-feira, a gente, assim, é um papo super descontraído, sofá, o pessoal, é como se a gente estivesse num sofá falando sobre música, desencavando coisas que deveriam, coisas que fizeram, coisas que fizeram, mas não deveriam fazer sucesso. Não tem drogas, nada. O mais pessoal que tem, na verdade, seria o uísque vagabundo, mas isso é o Renzo Mora. Exatamente. Que ele fica no canto dele ali, tomando um uísque e achando que no momento desse vai baixar, apesar de, claro, graças a Deus está vivo, o Paulo César Pereio, mas ele fica tentando meio, como é que pode dizer assim, que baixe, né, o lado Paulo César Pereio, no sentido de ficar no canto do bar ali, e da cara. Saibam, o uísque que ele toma é aquele uísque de primeira qualidade, o Drury's. Quando não tem Drury's, vai Old Eight, que é a mesma desgraça. O Mansion House. O Mansion House, vamos ao alto, senhora, como a gente chamava aqui. Meu Deus do céu. Até semana que vem, então. Beijo, gente, muito querido. Obrigado. Tchau. Abraço, gente. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição de O Marco da Hora com Marco Antônio Santos Freitas. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Comigo, Rogério Alcântara, que estará de volta amanhã às 8 da manhã para mais uma edição do Prime Time. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Boa noite. Showtime Web Radio. Moradores do Reino Abissal. Até mais. Boa noite.